Indicando tá, peraí, 74. Botaram pronto, Bruno 790, fiz o 10. Entendi, Bruno 790, mantém a fonte 0. É, mantém, Bruno 790. 3604, passagem a terra, baixar o trabalho. Continua a aproximação, o ágio está livre. Guardando. Passando mais propósito e a identificação, vou na prova de mar para interceptar a chegada, 2 para nível 070, ajuste no 092. Precisado nível 070, prova de mar e chave mais propósito. 356, táxi via Juliette, portão 7. Portão 7, 635, opção via Juliette. Olha, capitão, eu informo que há um helicóptero atuando sobre o voo pela Praia do Forte, mantendo 200 pés. Olha, capitão. Contato radar do colégio, sobre a via Cidadania para nível 360. Cidadania 360, 374. Mais uma, 70, autorizado pela atividade. Pode fumar, viu, o 9170. Uma 962, desse para 2 do hotel, autorizado final de procedimento eletrofluxo, sistema 0, reporte estabilizado. Sistema para 2 mil pés, autorizado ele, essa porta é estabilizada, 1902. Onde é o... Carioca, tá? Entrei para o patrão? Carioca, tá? Carioca, tá? Processo livre. Azul 4441, a sua identificação dessa via chegada a Mari para o nível 080, ajuste no 092. Via Mari 080, 090. É, Alfa 285, 612 e o 556, obrigado e tenha uma boa tarde. 3004, táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, da Juliette. Salvador, bom dia, voo 1864, autorização para Maceió no nível 350, tem que aqui. Bom dia, voo 1864, saída prevista, Puca, transição Aracaju, aguarde cópia. É 3604, usual com alma, ainda vou saindo no táxi. Privativo. Mais ou menos, o táxi via Juliette, portão 612. Fase, tráfego da Gol, Juliette, via 12. É 4, pronto para cópia. chegar 864. Boa noite, 64, autorizado Maceió, nível 350, Beper Zulu 17, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, aciona 5006, chama controle, 119, decimal 35, coteja. Bom, 864, autorizado Maceió, passo Zulu 17, nível 350, Puca, Aracaju, curva à esquerda, 5006, transponde, 1935, coteja. Coteja, é correto, chama para pushback, acionamento. Bom. Boa tarde. Começo com a primeira frota. 1556, boa tarde. Autorizado a alinhar e decolar para o comando 0090 graus 1569. Obrigado, vou falar. Batalha Papa Mike, Charlie Mike Papa, luz para nível 050. Atualizado 050, Charlie Mike Papa. Localizador, voo 1962. Voo 1962, chamei torre na frequência 1968. 1602 para 2, metade, autorizado sinal de tipo de metro elétrico, sistema 0, reposta estabilizado. 2 mil pés, reporta 3, estabilizado em LS 04. Podia confirmar 1 5, né? Firme, 0 9 0 graus, com 1 5 9. 3 com 9 a 2. Papá, deixa para 4 mil pés, aí sistema 0 no 2. 4 mil pés, 1-0 no 2, já demais contato. Azul 4441, 2 para nível 050. 0-5-0, 4-4-4. Controle Salvador, muito boa tarde. É o 1-9-9-9-6, passa nível 2, eu gostei para 1-6-2-0. Na chegada bom, tem informação. Ótimo. 1-9-9-6. Até a identificação, deixa a vista chegada bom para 4 mil pés, ajuste no 0-9-2. Autorizado, chegada bom para 4 mil pés, 1-0-9-2. O 9-9-9. Azul, 9-9-7-0, controle? 9-9-7-0, prossiga. Ele está prevestido na frequência 1-2-5-1, na perna 1-2-8-3. 2-5-1-2-8-3, 1-9-7-0. 3745, chama o centro recife na frequência 125 decimal 1, eterna 128 decimal 3. 5 eu tenho lotado, obrigado. Controle de Salvador, boa tarde. Vou no 5563, próximo. 1-556, contato radar na decolagem, sugeriu saída da E para nível 360. 360, solicita para o Gileda. Autorizado para a Gileda, Gol 1-556. 5-6 para a Gileda, obrigado. Para o controle? 1-0-5, contato radar sobre posição coral. Mantendo nível 090, autorizado por outro conto. E 745, controle? Azul 5048, chame torre na frequência 198-295. 895, Azul 5048. Salvador, boa tarde, Azul 5048, LS 5048. Azul 5048, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando 5048. A própria parte saindo mais de papai, deixa para 2, meu pai autorizado sinal de procedimento LS X-ray, pista 0, repete estabilizado. Autorizado 2 mil pés, LS X-ray, pista 10, chamada estabilizado, tchau, tomate, papá. Azul 4441, dos para 3 mil pés, ajuste na 012. 3 mil na 012, 4442. 3745, controle. 3745, transmissão às cegas, chave Recife, 125 na 0, alterna 128, decimal 3. Boa tarde, Golo 962, Libra, assista via Foca-Frost. 962, taxi via Alfa, é pra gente da Juliette. É pra frente da Juliette, Golo 62. Tango Alfa, não atrapalhe o controle reportado, reporte 40 mil, Salvador. Chegada mar para nível 090, ajuste na 092. No 0200, o gol no 790. No 790, também sempre no Recife, na frequência 125, alterna 125-45. Daí, meu, em cima, daí tem 45, ó. Controle Salvador. Cinco cinco meia, toda restrita a nível 280. 280, restrita 56. Estabilizado aliás, X-ray, o chat de Mike Papa. Fala mais pra parte, chame torre na frequência 198-295. 295, boa. Azul 441, 12 para 2, meu pé, autorizado final de procedimento LFSP, pista 0, repasse estabilizado. 2000, portal estabilizado, azul 4441. Toma 0. Fala pra Charlie, vai pra pá, continue a aproximação, agora. Na sua escuta, papá. 62, taxi via Juliette, passam 5. Passam 5, não, né, velho? Aquilo, aqui 3, posição 5 esquerda, 5042. Eu saco o gol 1864 com 159 a bordo. 2 horas de autonomia alternando a Aracaju. Comenta o AB? 1939. Transmita? Bono 556, suba restrita a nível de voo 280. Em caso de falha de comunicações, ao passar a posição Irume, está reautorizada a ascensão para nível de voo 360. Somente em caso de falha após Irume, suba para nível de voo 360. Sente, esse 280, caso de falha, Irume 360. Na sua frequência? 2556 para informação, tráfego agora posição de 12 horas, 2, correção, 30 milhas, rumo oposto, mantendo nível de voo 290, tipo desconhecido. Da presente, chame Recife, 125-10, alternando 128, decimal 3. 4441, chame o Torre na frequência 1-4-5. 8-9-5-4-4-4. Torre Salvador, Azul 4441, está o mandeiro do marcador. 4441 da Azul, continue em aproximação, aguarde autorização de pouso. Ok, aguardando liberação de pouso. Gol 9996, desce para 2 metais, autorizado final de procedimento aí, acho que o seu pista na 0 está estabilizado. Informa ajuste na 092. Descida 2000, está livre ali, vai reportar estabilizado. 1-0-1-2, gol 9996. Charlie Mike Papá no solo 28. Taxi à direita no 21, décima 1 no solo. Diga até o K21 1, Charlie Mike Papá. Boa. Foi Salvador, eu vou 1864, pode estar a mão. Azul 4441, pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus, 195 na. 090-95, 4441, livre de coisa. 1864, mantém o ponto certo. Okay. Salvador, gol 2067. Gol 2067, prossiga. Autorização, Guarulhos. Autorizado Guarulhos, nível 360, via peso Lono 0, saída da Elza e da Mótica. Decola da 1-0, curva direita, aciona 5020, chama controle 1-9, decimal 35, beleza? Autorizado o 360, peso Lono 0, a saída da Elza e da Mótica, decolagem do 1-0, curva direita, transponder 5020 e controle 1935, gol 2067. Protejamento correto, chama para prospeccionamento. Taxi via Juliette, pátio na Lima, chame Torre 18-95. Autorizado o táxi via Juliette, pátio na Lima, chama Torre 2-64, autorizado a linha e mantém 1-0. A Lima ganha 1-0, bom, 2-64. Brasil 4441, solo 31, direita, 121, décimo 1, solo. Direita, solo 21, obrigado. Romeu Bravo Oscar, desça para 3, Metal Zé Gista na 012. 3.1012, Romeu Bravo Oscar. Bom dia, Azul 4441, táxi via Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1. 0 graus, 159. Autorizado, decolar para o Golfo 864. Tá, bom dia, 9996. Charlie Mike Papá, reposte na Quebec para o cruzamento. Romeu Bravo Oscar, desce para 2 metros, autorizado para o procedimento LS, foi pista no zero, reposta estabilizado. Desce para 2000, autorizado ILS, reportará estabilizado, Romeu Bravo Oscar. Pouso autorizado, pista 10, vento 0, 80 graus, 15 minutos. Bom dia, calibre pouso na 10, 80 com 15, 12 gols, 9996. 1864, decolada aos 33, chame o controle 1935. 1935, obrigado, até já na volta. Controle ao gol 864. Romeu 864, contato radar e decolagem, suba via saída pouca para nível 350. 350 via pouca, gol. Autorizado cruzamento, a estação fica está livre. Autorizado com 15, nível 340, via Resolu 21, saída ABOR, transição ELEFA, após DCT, SOSOP. Decola da 10, curva direita, aciona 5577, chama controle 119, decimal 35, corteja. Autorizado, 340. Romeu, Bravo Oscar. Romeu, Romeu, Bravo Oscar. Gostaria de confirmar pelo sistema 0? Pode ficar na frente, se possível, está presente? Gente, pode estar cancelando o instrumento. Pode ficar na presente, Romeu, Bravo Oscar. Gente, plano de instrumento cancelado 236, autorizado curva esquerda, base pela direita, reposto final 17. Oscar. Violeta Irume. Decola da 10, curva direita, aciona 5564, chama controle 19, decimal 35, corteja. Utilizado o GNO, nível 360, canal Terra Vender 857, decola da Dael Leda Irume. Primeira curva direita, transponder 5564, controle 19, 35, Xavier 6293. Procedimento correto, chama para pushback em cima. Chamará. Livrou na sua escuta. 96, táxi Alfa, repartente da Juliette. Alfa vai por causa da Juliette, 996. Doutora 63, 30, 475, boa tarde. 63, 30, contato radar, desce a via chegada Mari para o nível 050. 0-5-0, avião, 6-3-3-0. 2-2-2-2, passarei 2-2-3-0, desça para 2000, final na 0-2, autorizado sinal, e olha essa aqui, e informa o localizador. Portará no localizador, desça para 2-2-2-3-0. Salvador, uma boa tarde, 3804 na Mari. 3804, contato radar, dessa via chegada a Mari para o nível 060. 060-3804. Nível 140, GON 864. Aguarde transferência, GON 864. Autorizado, Romeu Bravosca, para 1500 pés, QNH1012, autorizado ingresso corredor Veracruz, retorno através de Veracruz. Venha contará no através de Veracruz, já em descida para 1500. Já Juliette, 9996. 9996, táxi via Juliette, portão 2. Juliette 2, na sua escuta, obrigado e até a próxima. Salvador, o Vitor Tango Alfa vai aproximar na 1-0? Opções de pouso 1-0 ou na 7? Eu tenho preferência pela 1-0 no pátio 3 para abastecimento, almoço e a gente já vai decolar de imediato uma hora depois. Excelente. estabilizado 2230. Saindo 2230, complete final, ILS, tô indo no 895. 895, boa. Salvador 2230, final estabilizado, boa. Troião, Charlie Alphatango? Charlie Alphatango, prossiga. Charlie Alphatango vai alternar, vai prosseguir que está Grupo Zulu, aqui uma pista no Través do Pedágio, aqui em Jacuípe. Gente, quem é não na 092, reporte visual com local de pouso. Já visual, na curta final. Frequência livre, Charlie Alphatango. Muito obrigado. Autorizado, chamar o táxi. Autorizado, Gol 2067. Autorizado, não copiou o vento, senhor. Vento 090 graus, 959. 7. Fala 330, desça para 2000, Senegal 10, 12, cancelado restrições em Itaca. Sendo 2000, eu reclamo, na 330. Desça e mantenha 2000, que ele vai dar 9012. 2000 e 12 está 3284. Para o táxi do Gol 2067, 103 a bordo, alternativa é Galeão, autonomia de 4 horas. 103 a bordo, altímetro 1012, táxi via Índia Alfa no Ponte Espera Torre 18, sinal 95, bom voo. Via Alfa no Ponte Espera 2295, 2067. Estacionamento azul 2740. Azul 2740, autorizado, chama para o táxi. Chamada. Para o funcionamento no 08. É 213, autorizado para o táxi. Chamará para o táxi, por... Verifamo tráfego 9 horas, meia dúzia de milhas, rumo nordeste, passando 4 mil, descida para 1500, um pré-leve. Consegue, Delos, obrigado. Está uniforme, Vitor Tango Alfa, controle? Controle Alfa. Até a linha do litoral, da ilha de Taparica, do reporte no traseiro de Paripe para ingresso corredor Interlagos. Manter a linha do litoral, reporta lá no traseiro de Paripe. 3804, controle? 3804. Operação para sinal ILS, curva direita vai na proa 055, limite ao localizador. 055. Localizador, 3204. 067 autorizado a alinhar e manter o chão zero. Alinhe e mantém a 10, voo 2067. Alô, Salvador, boa tarde, passageiro 2230. Boa tarde, passageiro 2230, táxi Alfa, mantente da Juliette. Alfa, da Juliette. Boa tarde, da 3605, informação Totó, posição 612, autorização São Paulo, nível 380. 3605, autorizado Congonhas, nível 360, via Pesolo 10, Pubá, via Pesolo 16. Saída da Elza e da Mótica, decola da 10, curva direita, aciona 5033, chama controle 19, sinal 35, corteja. São Paulo aprovado, nível 360, Pesolo 10, Pobave, decola da 10, da El, Leda, Motiva. 5033 o transponder e o controle 1935, está 3605. Protejamento correto, chama para pushback e sonamento. Certo. Ingresso, Juliette, portaria 32, obrigado. Tenente mantenente da Juliette. Fala bem. Anel 330, estou recebendo aqui a proa 075. Curva esquerda vai na proa 055 para interceptar o localizador. Então vai a curva à esquerda 055. Já tem um vão, está com reto de travessa aqui só. Gente. 3804, nesta proa intercept o localizador, segue tráfego meia dúzia de milhas à frente, a 2319 da Oxanel. Ciente da sua proteção, reduzindo para 2109-3204. 2067, decolado ao 50, chama o controle, frequência 1-19-3035. 1935-2067. 58 a bordo, 2 horas e 15, alternando Salvador. Rua 2067, contato radar, suba para o nível 360, via saída da El. Sobe 360, na El, rua 2067. Fabirizou, 6330. 330, 2 milhas para o externo, complete final ILS, turno 1 no 895. 895, muito obrigado pela vetoração, tenha um bom tratamento. Veracruz, Proje, através de Paripé, é o Vitor Tomás. Donativo, autorizado ingresso corredor em Interlagos, aguarde transferência para a tua. 3-0, passou externo, boa. 6330. Autorizado, 190, 0090 graus, 95. 2, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1-9, decimal 95, bom voo. Passei, Índia Alfa. 118.5. Obrigado, chamei a 213. Gente, aguarde. Aguarde, pode estar. Seria 230 visual com o chinês saindo no táxi? Negativo. Mais ou menos segue via Juliette, 1-2 da remota. Torre Salvador, voa até 3204, índia CA estabilizado. São 3204, continue a aproximação, aguarde, pista livre. 23804, tá certo. Torre Salvador, azul 2740, ponto espera da 1, certo. 02740, mantenha o ponto espera. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama o táxi, 4144. Aguardando 2067. Chanel 6330, no solo 54, direita, 121, décima 1, no solo. 2-1, eu vou para o outro lado, né? O 2067 foi direto Ognazi. Direto posição Ognazi, gol 2067. 90, vento 1-0-0 graus, 189, ajuste de altímetro 109. 1011, 1011, 3-0-4. Botarete para o Juliette, tranquilo. Boa tarde, mantém o ponto de espera. Afirmativo, vai manter a posição, Chanel 6-2. 3-0-4, solo 5-6, direita, 1-2-1-1. 3-0-1, boa. Taxi Juliette, portão 1-0. Tá por 10, obrigado, hein? Vou pra lá. São Salvador, boa, 3-0-4. Tá, 3804, táxi Alfa, repartente da Juliette. Reportará Anza Juliette, 3804. Nível 70, chame Recife na frequência 125, decimal 1, lanterna 128, decimal 3. Gente, Recife no 251, alternativa no 223, vou 2067, bom dia. 205, controle. Milhas para passar Conde, serviço já terminado, chame o controle Aracaju na sequência 120 decimal 3. Gente, está autorizado o táxi, corrigindo pelo B, 126, ok? 126. E vamos conseguir o ponto de cara ali a torre 1895, está ajustado no 011, 14, 144. Para o pushback, acionamento posição 612 até 3605. A 3605, aguarde. Aguarde. Patrícia Juliette, aguarde mais 2 minutos para recebermos o seu plano. É sexta, papá, autorização para Brasília. Taxi via Juliette, portão 8. Confirma, portão 3804, Juliette, portão 8. Afirma. Muito obrigado. No meio, contato radar, dessa via chegada a Mari, para 2000 pés, que não é 1 a 0 no 1. Para 2000 a 0 no 1, via chegada a Mari, está 32 no 1. Tarde, 4144.0.0, pronto. Boa tarde, 4144, mantém o ponto de cara. Passou o ponto de cara, 4144. Caso 2740, decorado ao 59. Acione o transponder 5022 e chame o controle, frequência 119.35. Canal 5022, chamar 119.35, grato. Chamar o solo. Ponto 17, que é Brasília. Os para cópia, cedo previsto para baixo, transição Eleva. Para Eleva, vou 17. Na 3605, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, está 3605. 022. 022, já foi trocado, o senhor está alocado. Gente, contato é da vigilância, central está nível 170. 170, via corre. Boa noite, 67, autorizado Brasília, nível 360, via pêndulo 17, sai da barra, transição elétrica. Decola da 10, curva direita, aciona 5040, chama controle, 119, decimal 35, coteja. Autorizado Brasília, 360, para o 017. Decola para a 10 direita, na saída Arbor, pressão Enesco, transponder 5040, controle 1935, com 1867. Procedimento corrente, chama para pushback funcionamento. Chama na água 1867, obrigado. De base para final, Salvador, é o Vitor Tango Alfa. Vitor Tango Alfa, aguarde pista livre. Pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus, 959. Pouso autorizado, 10, obrigado, senhor. Quando eu chamei a 6213. Chamei a 2-1-3, contato radar, sobre a via saída da EL para o nível 360. Da EL 360, polícia Lida está presente? Obrigado, Lida. Obrigado. Zero via Penzulu 1-0, Fubá via Penzulu 1-6. Saída da EL Leda Motte, a decola da 1-0, curva direita, aciona 5030, chama controle, 1-1-lar, decimal 35, coteja. Fase de Penzulu 1-6, pausa. Saída da EL. Código 01123, confirme se foi feito o plano de voo. Sábado, altímetro 1-0 no ONU, operacionalmente chame torre 1-8, semana 5, bom voo. Tataxi 3605, 1-05 a bordo, 3 horas e 45, até no galeão. No ponte zero, torre 1-8, esse manual 5, bom voo. Índia Alfa 2895 com 1011, está 3605, boa tarde. Vitor Índia Juliette, pronto para a copy. Autorizado Cairo, no 1000 pés, corredora chefe, decola da 17, curva direita, aciona 0160, controle 119, decimal 35, coteja. Seja bordo, altímetro 1-0 no ONU, para acionamento, chame torre 1-8, decimal 9-5, bom voo. Solo 1-8-7, ponte 5, puxa, dá acionamento. 1-8-7, coordenação com a equipe de solo, após passagem do EPST na retaguarda, autorizado o pushback acionamento, chame para o táxi. 1-8-7, bora táxi. Solo, salvando, boa tarde, 442, boa tarde, saída prevista da EL, Leda, Porto Seguro, aguarde cópia. Da EL, Porto Seguro, aguarde cópia. Fala, Tango Alfa, prossiga. Parte do destino. Olha, eu queria dar uma informação. A gente só vai abastecer, almoçar e decolar. Qual é a melhor opção? Nós, ingresso na Alfa, mantém a posição na Alfa, nós vamos coordenar a possibilidade do parte 3, que é o que fica mais próximo. Ok? Aguarde na Alfa, eles estão se coordenando. Aguarde na Alfa. Calma, eu tenho que estimar de permanência? Uma hora. Grato. 0-3-6-0-5. Boa tarde, sendo previsto da EL Leda Motte, número 2 para cópia. Controle 119-35, azul 4144. E aquilo, taxi à sua frente para o pátio 3, no pátio 3 siga o sinalizador. Azul 4144. Azul 4144. 1044, contato com o radar, suba via saída árvore para o nível 340. Via saída árvore para o 340, 4144. Perfeito. Táxi para o pátio 3, no pátio 3 seria o sinalizador. Via 050, aguarde contato no radar, voe em Mário para interceptar a chegada da Mário, em Azul Golfo. Bom, verifique na sala IF o que se receberam. 60, chame a linha 213. Chame Recife, na frequência 1251, antena 128, decimal 3, eu chame a linha 213. Positivo 251, 1283, obrigado, senhor. Contato radar, desta via chegada a Mari para o nível de voo 060, vigilante. Qual a tática que se encontra? Chegou número 3 para a cópia. Pista Tango Alfa, vocês estão stand-by no transponder e aguarde, o balizador já está a caminho. 4-7, PNH 1-0-1. 0-1-1, 4-1 na bomba. Está 3216, está autorizado IADS-X3? Firmo, livre LS, fone localizador, está 3216. Reportará. Aciona 5036, controle 19, decimal 35, proteja. 6065, pronto para a cópia. 6065, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesulu 10, saída da El, Leda Mótica. Decola da 10, curva direita, aciona 5027, chama o controle 119, decimal 35, coteja. Protegimento correto, chama para direcionamento. Quebec pronto para cópia. Jet Alto Quebec, autorizado Brasília, nível 400, via Pesulu 17, Fox Romeo Mike, Upper Whisky 10, saída Arbor, transição Eleva. Decola da 17, curva direita, aciona 5050, chama controle 119, decimal 35, proteja. Transição é lenta.